começou! Bora botar na pressão, meu Rubi! Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rublá. Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rublá. Um abraço, Alana, e toda a sua cúpula de Nazaré do Fugir. Vou pro Rubi, número 1. E aí, que eu sou Rubi? Abusa de mim, faz a pedra vir. Hoje eu quero ser só teu. Considerado dar um show na Bimirim, na Bimirim. No Rubi Late eu vou também. É o novo Rubi. Bora, Magalhães Barata! Temos sedado já por aqui também. Curtindo o Azuí, o Bom, o Edio, tio Milico e o Cunha. E a gente vai só começando a pressão das marcantes. A batidão do Melody, do Melody. Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rublar. Um abraço, Alana, e toda a sua cúpula de Nazaré do Fugir. Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rublar. Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rublar. Não resisti, vou pro Rubi. E aí, que eu sou Rubi? Abusa de mim, faz a pedra vir. Hoje eu quero ser só teu. Considerado dar um show na Bimirim, na Bimirim. No Rubi Late eu vou também. É o novo Rubi. A galera do Whisky, lá de Boa Esperança. E doida pra cima. Chegando mais uma. Bora e doida, Léo Lima da equipa, caça farra por aqui no Rubi. Atenção, Américo, que aparece no House Mix. Alô, Américo, alô, DJ Boy, é tudo, filho. Tamo junto, papi desse. Treme, tudo, DJ Mosco, o educador, e o Felipe. Faz a pedra, tudo, treme, faz a pedra. 66 anos passando de geração pra geração. Esse é o Rubi. E a gente já vai gravando o nosso CD ao vivo. Bote os mal. Toda super pânico. Já aqui, vendo bala. Contagiada assim, você vai ter que aprender. De ver dele se detona tocando esse sonzão. Júnior Moreno estremece tocando a multidão. Um, dois, três. Treme, tudo, treme. Faz a pedra. Américo, aqui é o lado, por favor, Américo. Aqui é o lado, filho, venha. E faz a pedra. Treme, faz a pedra. Vinícius Cleiton, toda a tropa do Arraial da equipe Os Caça-Barra. O maior sucesso em tecnologia. Tilton Marcília, toda a galera aqui ao lado do nosso bandeirante. DJ de Andy na beat. A evolução. Um, dois, três. Bora aí, doidão. Treme, tudo, treme. DJ

A parada é o seguinte, é fazer a galera cantar. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. Alô, Sidney pro Monte! Amor à primeira vista. Família Big Show, binária frontal do Rubi. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Eu vejo uma boca esforçada. Me faz cair em teus pés. Combinou tua boca e minha boca. Fábio Lopes, Cíntia, Karina, Fabiane, Trique, toda a família Teixeira de Magalhães Barato. Meu amor, alô, Iago Cabeção! Bora, sim! Eu sou Rubi. Um abraço especial para o proprietário do Uno Terremoto. Tchau por aqui. Gilton Marcília, toda a galera aqui ao lado. Um abraço à dona do Bar São Benedito, Aninha. Eu também me sinto assim. DJ Marquinho, pancadão do Megatron. Me sinto como em uma espaçonave onde nada nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal onde viajo através das estrelas. Contigo eu passo. Família Reis, do Black de Cabezal. Tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor assim. Família Os Quietos, tamo junto! Eu sou o seu Rubi. Arlen, sua comitiva da TF. E o nosso CD ao vivo já sendo gravado. Alô, tio Divaldo! Família Sem Noção! Seu batidão! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou. Alô, Ricardo Pedrosa! E o baby da Marubaia! Mulher, só me prometa que vamos fazer amor assim. Assim. Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, eu sou o seu Rubi. esquentando, esquentando, esquentando. Equipe sem noção de Alane Deu. Bora e bora, bora meu Rubi pra cima. Então toma! Romarinho, velho do Campinho! Banda Os Canibais, a marca do belo de no Brasil. Pressão alta de cabeça. De amor. Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito um divor. Eu tento aliviar naquele rosto que faça me lembrar do seu de novo. Mas nada se compara ao seu olhar, somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei quem vai te consolar. Os comandantes Guilherme, Didi Boy, Américo e Jairinho. Tocando tudo que marcou sua vida. Bora ver se a galera gosta de dançar assim, ó. Um abraço ao Jaime, Jevim, Bilho, Renato Pássaro por aqui. E a equipe Os Blake por aqui. Romulinho, Cleitinho e o Josi da Nike. Leleque dos garotos mal falado de Garapé Sul. Vem dançando, vem dançando. Bora! Um abraço, Robert, Robson e a Michelle de Aguardinas. Um abraço para o Gilmar, dono do bairro Marituba. Essa aqui é o Xará Gilmar, aqui do Fugido, é ao lado do, da Vacília, da Marcela, aqui mais, Vacilene, e é as Ursa, né? É Vacília, Marcela e Vacilene, é verdade. Dildo e Pablo, toda a família, e o Valder, meu parceiro na época do Galamazu, né, Valder? Na época, filho. É o som do Rubi! Sou Gilmar do Rubi, no seu bitinho, Pablo. Tá bom pra ti? Vamos nessa! Thank you. do uísque, toda a galera de Boa Esperança. Gigi, um abraço pra equipe, eu sou o Rubi. Pouco tem DJ Guilherme, DJ Américo pra fazer a onda pra galera. Um abraço para o meu, que é o Vinícius, a Márcia, a Adriane de Santo Antônio. Quando ela chega para o baile de vestidinha de rádio, ela é tipo paniquete, destaque na capa da sexy, poderosa, maravilhosa. Onde passa incomoda, onde passa incomoda. Enjoada na mente blindada, só bebe tequila e chama na taça. Essa mina é chapa quente, é bandeira esmerilhada. E a galera da golada? Rouba a cena, no camar ela cena, no camar ela cena. E de galo tem 100, pode chamar que eles vêm. Tá causando zum zum zum, tá no tiro de rio. Ela porta, ela foca. Só gosta de Ana na moda, só gosta de Ana na moda. No pulso out blast, ouro desse 8 quilates. É a money black e bobo, perfume é 2 e tem batom, tem maquiagem. Só pra ver tocar em lá. E aí, equipe Hulk da Marubaia. E aí, Babi Dance, tá gostando, Babi Dance? Está ótimo, filho, hein? É o DJ Boy, também com a equipe do Rubi, das marcantes, Américo, Jairinho e Guilherme. E o detalhe, hoje é o pré-lançamento do Rubi Marcante, porque o lançamento oficial em Belém acontece no próximo dia 5 de agosto, no Goldmar Hotel, com a banda AR15 e Fruto Sensual. Desde já, você prepare-se, agende-se para o nosso lançamento oficial em Belém, no dia 5 de agosto, no Goldmar Hotel. Alô, Gordo de Marituba, estou aqui ao lado, filho da sua filha, Jéssica Brito, opa, desculpa, Jéssica Brito e também o Pio, Johnny Pio, o sonho do Rubi, tu sabes. Vamos nessa, DJ Boy! Família Casa Beck de Marituba, esse é o Rubi! Doradinho de Valdo! Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão. Que as novinhas tão subindo e descendo na pressão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto Djavan, os caras que eu sou fã. Mas eu sou tudo e solteiro na balada, tô nem aí pra... Um abraço ao Jeremias, Jael, Josemi, junto e misturado com a família Pereira de Martins Pinheiro. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Olha o gavião, esse gavião. Gavião vai no chão, na gritaria do pratinho. Toda a galera, equipe Pânico, Tio Teiro, Matheus Rodrigo, Brinquedo Pop, Dendo Boy, Chico, tamo junto. O mundo da fantasia, olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renova. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro, não sopro de amor. Oh, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. E a galera do Jaderlândia? Vou pegar o litro, completa a sua dose. Copo pra cima, um abraço ao Matheus, Marcos, Léo, Toninho, junto com as gatas Lene, Cassiane do Arraiá. E as gatas, é? Titi, um brinde lá. Que não me ligou, titi, titi. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Mulheres dançar assim. Só as mulheres. Um abraço ao Diego Daniel do Atamex do 40 horas. É diferente, vem com a gente. Quero ver geral pirado nessa dança muito louca. Eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço. No swing da batida, como é que é? Joga-me pro alto, joga, joga. Cadê vocês? Chega aí, te dá uma ideia, chega aí. Se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. Desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mexe pro pozão. De lá pra cá, daqui pra lá, aí que dança louca. Joga-me pro alto, joga, joga, joga-me pro alto, joga, joga, joga-me pro alto, joga, joga. E você também. Um abraço ao Diego e sua primeira dama, juntos com o Valde e toda a galera. Curtindo o nosso Vi, nosso Vi. Bora! Quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra, que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguetinha. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguetinha. Tô ficando. Um abraço pra Vilma, com sua linha bebendo tudo. Um abraço pra galera do Cabezal, Gente Silva, Ivone, Rosinha, Raíssa, Tita, Simone, Paulo e toda a galera. Denis Oyalbi e a família Os Quietos. E a galera do Papão lá de Cabezal. Vou pegar um filé com popozão. Ai, eu já estou crescendo, cheguei o de emoção. E eu já vou pegar um filé com popozão. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Então bora! Vamos lá! E tchá, e tchá, e tchá. Vive a lesão de que não tem aquele amor. É muito desse vivi. Vai, vai. Um abraço para o Léo e o André de Marabuni. Equipe muito doido. Lua da inteira, seu parceiro Eric do Bob. Agora é do Rubi. Para me ver com a minha tentar a roupa ser novinha pouco a pouco. Esse coração alguém é porque está nobre. Esse coração segue muito que maneiro. Se ele for amor, afasta muito que amor. Se ele para nos velos, um abraço ao Alan, Thaís, Joel e da família Big Chub, Albertini, Vini Bittel, amigo do Physic. É do Physic. E o doente. Só um gritinho aí, ó. E aí? Boca de cachorro, égua. Dona Tina, Fredzinho da Unimed, JB, DJ Lucas. Chega o Baixão, Casa Baixão e o DJ Marquinhos. Bora, bora, bora, meu Rubi. Toca pisadinha, vai. Toca, toca. Toca pisadinha, toca, toca. Toca pisadinha, toca, toca. Toca pisadinha, toca, toca. Toca pisadinha. Alô, Américo, chega junto. Vendo bala, Chobitel, DJ Alto Braga, do Sombeira Rio, junto com o Johnny Pio, Jazz Cabrito, Iago Cabeção, curtindo. Arrepiado, baby, baby, ela provoca. Olha só seu rebolado. Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe. Essa gatinha tá com tudo e com ela ninguém pode. Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe. Essa gatinha tá com tudo e com ela ninguém pode. Olha só essa gatinha, ela tá quieta demais. Baby, faz uma graça. Um abraço pras meninas de Martins Pinheiro. Exclusivamente para a garota Verão Rosivani, Tiara Braga, Anderson, Vitor Amaral, família Selby de Marituba. Não para não, baby, não para não, baby, não para não, baby, não para não, baby, não para não, baby, não para não, baby, não para não, baby, não para não, baby, não para não, para não, para não, para não, para não, para não. Bora mudando! Bora marcante! Vai, vai, vai, vai. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. Bora, bora, bora. Galera do Sul Mega Light e a pressão sonora de Santo Antônio, de Amilson, Joilson e o Robinson. Um abraço pro Bivete, Léo, Jarine, Isaac, Glória Maria e a equipe Serra aqui ao lado. Bora, vai girando, vai girando. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Alô, Guilherme, chega junto. Galera, rimou algo do Recreio, Vando, Tica e o Careca. Tem um sol no mar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar. Tem um som que bate forte no estado do Pará. Espaço na nave do som, já vai decolar. Quem comanda é Wesley e DJ Gilmar. Alô, tio Givaldo, será que vai ter DJ hoje? E fochou a essência do Pará. Tem sol no mar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar. Tem um som que bate forte no estado do Pará. Espaço na nave do som, já vai decolar. Quem comanda é Wesley e DJ Gilmar. Alô, tio Givaldo, será que vai ter DJ hoje? E fochou a essência do Pará. Tem um sol no mar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar. E a equipe sem noção aqui ao lado. Espaço na nave do som, já vai decolar. Quem comanda é Wesley, DJ Gilmar. Um abraço a Netinho e toda a galera do Super Dinâmico, já por aqui no Rubi. Vai! Grande Netinho, alô Netinho, Netinho do Super Dinâmico, parceirão, tá com a gente hoje, vem fazer parte dessa festa bonita aqui em Magalhães Barata. Alô Netinho, um abração pra você aí, garoto, o homem do Super Dinâmico, o carinha que comanda Igarapé Açu, tá com a gente, alô Netinho! Pode crer, são as cartas do pedaço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Mediane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, DJ Joãozinho, DJ Luan, Pena, Geisa, de Martins Mineiro, Mediane, curtindo o nosso Rubi. Um abração também ao Sargento Transudo, tá com a gente. Aí, Transudo! Dieguinho da Joacantes, curtindo todos! Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir. Mestre da Royal também! 100% curtindo poderoso! Motivado para. Esse som o amigo Wagner do Filoiola tá com a gente, ele toda a comitiva. O amigo Reinaldo também tá na área. Aí, Reinaldo! É só sucesso pra você se apaixonar. Um abraço ao Rafael, Renato e o Cobra. Pedro da Teta. Tá de Marabuni. O caixa som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Produções de rock, a nova geração da tecnologia. DJ Dijon Boy, já por aqui. Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100%. Automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. DJ Boy, vem pro caixa som, amor, ele vai te encantar. Aí, DJ Boy, é só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva, 100% do Pará. O caixa som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Sucesso. Então bora da contagem aqui. Agora faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Legal demais o nosso Rubi, o poderoso das marcantes, hoje fazendo um pré-lançamento aqui em Magalhães Barata, e a gente já quer agradecer, é claro, a receptividade desse povo maravilhoso, desse povo tão carinhoso que recebeu aqui a equipe do Rubi com o maior carinho, com a maior consideração, agradecendo, claro, a Prefeitura Municipal aqui, que nos recebeu com muito carinho, toda a sua assessoria, Secretaria de Cultura, todos os nossos amigos aqui da Prefeitura,